com, estamos atentos às conclusões, estamos em diálogo com os seus presidentes de junta e, naturalmente, estamos em diálogo nesta fase construtivo, mas firme, indicativo e firme, com quem tem o poder de colocar médicos. Porque esclarecemos a transferência de competências na área da saúde para o município é para manter edifícios e assegurar equipamentos, não meios auxiliares de diagnóstico e colocar auxiliares. A colocação de pessoal médico, a colocação de pessoal de enfermagem, a colocação de pessoal especializado não é competência da Câmara Municipal. E, portanto, resta-nos, de forma responsável e firme, como sempre fizemos, dialogar com o Centro de Saúde, com o ACSP, com a ARS, E com a Ministra da Saúde. Eu ainda não sei quem é a Ministra da Saúde, pelos vistos o Sr. Deputado Rafael Costa já sabe quem é a Ministra da Saúde, eu ainda não sei quem é a futura Ministra da Saúde, mas garanto que quando souber quem é a próxima Ministra da Saúde, rapidamente pedirei uma audiência no sentido de fazer valer as necessidades de Oliveira do Hospital. E tenho a certeza que terei ajuda neste processo.